mais amado do Brasil. Eu vou dizer uma coisa aqui pra vocês. Eu posso parecer careta. Às vezes a pessoa pode me achar careta. Mas desde a primeira vez que eu vi estas leis sendo mudadas para introduzir nas nossas escolas aula de sexo, o cara tirar OSPB e botar aula de sexo no lugar, eu fiquei meio intrigado com isso. E agora eu tenho recebido muitas denúncias, muitos pais de famílias que estão preocupados com essa questão. Porque estas aulas que estão sendo administradas, em muitos lugares, eu tenho certeza disso, existem professores conscientes, professores que estão lá obedecendo às leis e às determinações do Ministério da Educação e Cultura, que de vez em quando este próprio Ministério lança cada cartilha que, pelo amor de Deus, é uma assombração, é de indignar qualquer pai de família, mas deixemos isso para lá. Eu não quero criticar, não. Eu quero alertar os ministérios públicos dos municípios, das cidades, para investigarem direitinho estes tipos de aulas de sexos com as nossas criancinhas que estão sendo ministrados nas escolas. Porque há poucos dias mesmo, eu recebi uma mensagem de uma mãe de família que mandou para mim um filme de uma aula que estava sendo dada para as nossas crianças de 6 anos de idade. E esta aula era realmente algo brutal, assustador, onde as criancinhas se deitavam no chão e vinha outra criança por cima e ficava simulando o sexo na sala de aula. E todas as criancinhas sendo ensinadas a fazer o mesmo movimento. Então tinha umas criancinhas, as menininhas, que se deitavam para cima, e as outras criancinhas vinham então naquela outra posição, que vocês sabem o que o Edelson Moura está falando. Eu não gosto nem de falar no rádio, que eu fico indignado de saber de uma coisa dessa. Mas é importante a gente alertar o Ministério Público, alertar os nossos juízes, as nossas autoridades, para fazerem blitz nas escolas, sobretudo nas horas que estão dando aulas a essas criancinhas, para ver, gente, como é que está sendo feito isso. Porque vai que esses camaradas, esses doentes mentais, estão querendo aí que seu filho nasceu homenzinho, rapazinho, e eles estão querendo incutir na cabeça do seu filho que ele tem que ser mulherzinha. Vai que essas coisas estejam acontecendo. Eu acredito que isso não pode acontecer, não é? Mas a gente tem que ter todo o cuidado, porque se trata de um filho, se trata de uma criança, e as criancinhas, elas não têm a menor noção das coisas ainda, não é, minha gente? Então vamos ter aqui que fazer essa recomendação, não sei se é uma recomendação ou um pedido aos ministérios públicos dos municípios para ajudar aos pais de família nesta tarefa difícil, né, que está se tornando muito difícil para eles. Vamos trazer agora Monotonia. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Onde está aquele amor que nasceu em nós? O que aconteceu com ele? Morreu de repente. Nossos beijos já não têm o mesmo sabor. E o

e está com a finalidade, assim, com esta finalidade de soltar o intestino, né? Se você tem o intestino preso, que não tem coisa pior, ele já foi testado com essa finalidade em centenas de pessoas. E são excelentes os resultados. São resultados maravilhosos. Você que tem colesterol elevado, triglicerídeos elevados, aí a pressão fica, sobe, desce, baixa, sobe. Perigosíssimo isso. Tome o óleo de avestruz supremo. Você vai ser ajudado a melhorar a sua pressão, aos triglicerídeos elevados, ao colesterol alto. Você vai ser ajudado por isso. Você que sente dores pelo corpo, não aguenta mais tanta dor, não é? Muitas vezes essas dores são ocasionadas por uma disfunção hormonal. Pois saiba que os ômegas encontrados no óleo de avestruz supremo, eles regulam a síntese dos hormônios. Então é muito bom a gente anunciar um produto que sabe que é maravilhoso para tantas e tantas coisas. E importante também você saber que o óleo de avestruz, ele é distribuído supremo, que é o do rótulo vermelho. Ele é o único óleo de avestruz do Brasil que é exportado para outros países, devido à sua qualidade, devido à pureza, não é? E também, meus amigos, ele é feito na mais nova tecnologia atual. É uma tecnologia que veio da China, que foi importada da China, e contanto que o óleo é frito sem perder a quantidade de ômegas que existe dentro da gordura do avestruz. Coisa linda, né? Coisa muito bacana mesmo. Por isso que eu digo, quando for comprar, você procure o óleo de avestruz supremo, é o do rótulo vermelho. Eu vou dar o site para vocês, é saudecombeleza.com.br. saudecombeleza.com.br. Mas se você digitar no Google óleo de avestruz supremo, bote o nome supremo, tá certo? Aí você vai encontrar o do rótulo vermelho, nossos sites, os nossos telefones, estão todos lá. Tamo combinado? Então vamos cantar, Amado Batista. Vamos lá, cante com a gente O Meu Grande Amor. Meu grande amor enchia meus olhos de amor e desejos, adoçava meus beijos, parecia uma flor. O meu grande amor sabia entender todos meus sentimentos, lia os meus pensamentos nos momentos de dor. O meu grande amor parecia uma santa, uma louca, mordendo meu corpo e eu me atirando sem medo no fogo daquele olhar se entregando pra mim. O meu grande amor também respirava a vida comigo, mas toda paixão tem amor e perigo. Nem vi que os meus sonhos chegavam ao fim. Até que um dia alguém te levou pra nunca mais voltar. Outra paixão teu sorriso tocou e fez nossa história mudar. Talvez esse cara, um simples capricho, te ame uma vez. Só uma aventura, um beijo roubado, nem mesmo você sabe o mal que me fez. Thank you. grande amor. Parecia uma santa, uma louca, mordendo meu corpo, e eu me atirando sem medo no fogo daquele olhar se entregando pra mim. O meu grande amor também respirava a vida comigo, mas toda paixão tem amor e perigo. Nem vi que os meus sonhos chegavam ao fim. Até que um dia alguém te levou pra nunca mais voltar. Outra paixão teu sorriso tocou e fez nossa história mudar. Talvez esse cara, o simples capricho, te ame uma vez. Só uma aventura, um beijo roubado, nem mesmo você sabe o mal que me fez. Até que um dia alguém te levou pra nunca mais voltar. Outra paixão teu sorriso tocou, que fez nossa história mudar. Talvez esse cara, o simples capricho, te ame uma vez. Só uma aventura, um beijo roubado, nem mesmo você sabe o mal que me fez. Até que um dia alguém te levou pra nunca mais voltar. Outra paixão teu sorriso tocou e fez nossa história. Edelson Moura. Rapaz, mas é muita carta que eu trouxe lá de Santa Luzia, mas eu já estou terminando. Já estamos chegando no final, viu? Centro do DET, eu tenho uma carta de lá, de vocês, querida Edelson Moura. Eu me chamo Cícero Pereira de Andrade, tenho 64 anos e moro no povoado Centro do DET, município de Santa Luzia, do Tide, no estado do Maranhão. Estou muito feliz com a sua visita à nossa cidade. Seja muito bem-vindo, Edelson Moura, a Santa Luzia. Nossa, como eu fui bem-vindo. Como eu fui bem recebido, meu Deus do céu. Eu gostaria de te pedir um grande favor, que encontre a minha sobrinha. Ela se chama Francisca Pereira de Andrade, filha de Manuel Pereira de Andrade e Bernarda Pereira de Andrade. Estamos sem contato há 27 anos, meu Deus, quanto tempo, minha Nossa Senhora. Eu acho que ela não saiu do estado, só não sabemos em que cidade ou lugar ela está morando hoje. Seus pais já são muito idosos e morrem de saudades da filha. Por favor, Edelson Moura, passe aí os meus contatos. Então vamos anotar os contatos aqui do Cícero Pereira de Andrade, que é quem manda esta mensagem lá de Santa Luzia, do estado do Maranhão. Gente, vamos anotar aí, vocês que conhecem, né, esta pessoa, esta sobrinha, né, que se chama Francisca Pereira de Andrade, filha de Manuel Pereira de Andrade e Bernarda Pereira de Andrade. Vamos divulgar aqui o telefone, porque se ela estiver ouvindo, ela vai pegar o celular agora e já vai ligando para ele, já vai ligando para lá. Então vamos lá, 98 é o DDD do Maranhão, lá de Santa Luzia. Aí vem o número do telefone agora, primeiro anota aí 98. Agora vamos ao telefone, 982-46-6841, 982-46-6841. 41. E o outro telefone é 981-85-7670. 981-85-7670. Então, aqui o recadinho, né, que foi dado do nosso querido ouvinte lá de Santa Luzia. Não é bem de Santa, é do centro do DET, que é município de Santa Luzia. Ele está muito feliz, assim, em poder divulgar esse telefone, porque é a esperança dele de encontrar com essa ente querida, essa pessoa da sua família. Vamos cantar! Eu trago agora para vocês mais um sucesso do Amado Batista,

não passam de 26 anos. E já entra para a bandidagem, já perde a vida antes de completar até mesmo os 26 anos de idade, segundo uma pesquisa que foi realizada. Então está comprovado que não vale a pena ser bandido. E também não vale a pena ser corrupto. Porque as pessoas acham o seguinte: quando você rouba um órgão público, o dinheiro de uma cidade, de uma nação, você está prejudicando centenas de pessoas. Quantas milhões de pessoas não têm morrido em nosso país porque está faltando dinheiro para a saúde? Quer dizer, eles falam que está faltando dinheiro para a saúde, aí querem aumentar mais imposto. Eu sou contra mais imposto nas costas do cidadão, sou contra demais, porque nós já temos imposto absurdo. A taxa de imposto em outros países é 6,5%. No Brasil, nós trabalhamos 6 meses para o governo e 6 meses para nós. 6 meses do nosso suor é para pagar imposto, é para o governo. Os outros 6 meses, aí é você trabalhando para você mesmo. Isto é um absurdo. Quando você fala sobre isso em outros lugares, em outras nações, eles acham isso o fim do mundo. O Brasil é o fim do mundo. Eu convidei um americano para vir passear na minha casa, na minha cidade aqui, Brasília. Sabe o que o cara me disse? Jamais. Fazer o que lá? O mundo vem para cá? Por que que eu vou para lá gastar meu dinheiro com gasolina de R$4 o litro? Nos Estados Unidos é R$1 e pouquinho o litro de gasolina. E nós vendemos gasolina para eles? Entendam uma coisa dessa. Nós vendemos gasolina para outros países? Na Bolívia, a gasolina é uma mincharia. Então encontraram na gasolina, encontraram na conta de luz, a maneira fácil de tomar dinheiro de otário, de tomar dinheiro de bobo. É muito fácil, é muito... Gente... Nós estamos sendo passados para trás a cada dia, a cada ano. Somos uma nação sofrida. Trabalhamos aí tantos e tantos anos, tantos e tantos meses para sustentar esta roubalheira toda que está aí. É terrível. É muito difícil a gente se conformar com uma coisa dessa. Ah, mas no meu governo eu dei carne para o povo. Deu o quê, rapaz? Que é isso? Que absurdo falar uma coisa dessa. O próprio brasileiro é que tem sido massa de manobra, está sustentando um monte de pilantra nesses sindicatos, nessas ONGs. Nós estamos sustentando tantos malandros que, se você soubesse, meu amigo, o que é que sai do seu suor, para onde o dinheiro do seu suor está indo, você se revoltaria, até deixaria de trabalhar, porque realmente é revoltante. Você pegar, ver um monte de malandro na rua sendo sustentado com o nosso dinheiro, com sindicatos que reúnem pessoas para fazer panfletagem, para fazer isso. Outro dia mesmo encontrei com uma amiga minha. Você não está trabalhando mais, não? Tô. O que é que você está fazendo? Eu fico à disposição de um sindicato. Digo, como à disposição de um sindicato? Não, fico em casa, não faço nada. Aí quando tem uma manifestação, eu vou lá, assino a folha, vou para a manifestação e volto para casa. Quer dizer, meus amigos, que nós, trabalhadores, homens de bem, pessoas de bem, estão pegando os nossos dinheiros, as nossas rendas de impostos, e dando para essa gente? Uma outra pessoa disse assim: não, eu fico à disposição. À disposição de quem? Dos sem terras. Mas como assim? Não, a gente ganha. Mas ganha o quê? O que vocês fazem lá? Não, manifestação. Quando tem manifestação, eu vou, eles vão, passam na minha porta, pegam o ônibus, passa lá. Então a gente vem. Quer dizer, então essa malandragem precisa acabar. Isso é malandragem, safadeza com o dinheiro do povo, com o dinheiro dos nossos impostos, enquanto muitas vidas estão sendo perdidas aí nos hospitais. Eu trago agora mais um sucesso, Eu, às vezes eu falo coisas aqui, vocês acham que é besteira, né? Não. Amado Batista canta, Não Sou Bandido. Estava tudo, uma sirene apitou, era uma rádio patrulha. Já me abalou o coração, meu violão joguei no chão. E no meu carro entrei, com minha turma pisei e fui cortando a escuridão. Eu vi na frente o perigo, quase que perco o sentido. Sinal vermelho, avancei, acelerando, pisei. Eu, não sou bandido. Fala muito que eu gosto de correr, mas se corro é porque sou bom na direção. Naquela hora sem prever, o pior aconteceu. Eu entrei na contramão, o pneu saiu do chão. Nada pôde acontecer, pois me chamo malucão. Eu vi na frente o perigo, quase que perco o sentido. Sinal vermelho, avancei, acelerando, pisei. Eu, não sou bandido. Poxa, agora vejam vocês, por causa de uma serenata, quase que os homens me pegam. Eu, hein? Eu vou embora. Vou indo. Tchau. Eu, hein? Amado Batista, Amado Batista, o mais amado do Brasil. O Brasil inteiro está ouvindo o programa Amado Batista em muitas e muitas rádios. Vamos anunciar aqui um alô para Leninha, nossa representante de Arinos, estado de Minas Gerais. Alô, alô, Arinos. Pessoal que está nos ouvindo aí nos arredores de Arinos. Arinos fica perto fica muito perto de Unaí, não é muito longe não. É uma cidade que fica nas proximidades de Unaí. E agora, devido ao sucesso do nosso programa lá em Arinos, através da Rádio Veredas, né? Os nossos produtos já estão chegando lá, através da nossa representante Leninha. Eu quero até transmitir o telefone dela, porque se você tem algum parente em Arinos, alguma pessoa que está precisando do óleo de avestruz supremo, é só ligar para lá. É 998-09-9309. A Leninha é a nossa representante da cidade de Arinos, em Minas Gerais. Outro dia estive lá, almocei, foi muito bacana a nossa presença lá. Gente, vamos cantar. O pessoal está falando assim, Adelson Moura, você às vezes fala demais. Eu digo, olha, o rádio é para a gente falar. O rádio é para a gente falar mesmo, conversar com as pessoas, bater papo. Vamos trazer agora a música Sem Você. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Por você eu fiz e faço tudo, meu amor. Sem você na minha vida nada tem valor. Nossa cama está vazia, está tão fria sem o seu calor. Já tentei tirar você do coração. Acordei ao lado desta solidão. Seu amor que era lindo está sumindo, feito chuva de verão. Sem você, aqui na minha vida tudo é solidão. Vou juntando os pedaços do meu coração, que você não quis saber, atirou no chão. Sem o seu olhar, O meu mundo é tão escuro sem você pra me guiar. O meu céu não tem estrelas nem lua. Sou um rio sem destino que procura o mar. Aqui na minha vida tudo é solidão. Vou juntando os pedaços do meu coração que você não quis saber, atirou no chão. Sem o seu olhar, o meu mundo é tão escuro. Sem você pra me guiar, o meu céu não tem estrelas nem lua. Sou um rio sem destino que procura o mar. Você, aqui na minha vida tudo é solidão. Vou juntando os pedaços do meu coração que você não quis saber, atirou no chão. Sem o seu olhar, o meu mundo é tão escuro. Sem você pra me guiar, o meu céu não tem estrelas nem lua. Sou um rio sem destino que procura o mar. Não existe coisa pior que sentir dor. A dor incomoda, deixa a pessoa inquieta. Muitas vezes, nem dorme direito e ainda provoca insônia. Agora você pode se livrar de tudo isso, como num toque de mágica. É com o Doce Foi. Com ele, a dor vai embora. Doce Foi. É o gel massageador, preparado com 7 ervas, todas medicinais e próprias para o alívio imediato das dores. Este produto é um lançamento exclusivo Saúde com Beleza. Informe-se na sua cidade se tem um representante da nossa empresa ou peça agora mesmo pelo nosso site www.saudecombeleza.com.br. Doce Foi. O milagre do alívio de suas dores chegou. E atenção, este produto não tem contraindicação. Se persistirem os sintomas, procure um médico. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Amado Batista, amado Batista, o mais amado do Brasil. Vamos agora a mais uma prestação de serviço aqui no programa do Amado Batista. Eu gosto de prestar serviço às pessoas. Faço esta carta com amor e esperança, pois tenho muita vontade de encontrar meu pai, ou ter a certeza se ele já faleceu ou está vivo. Meu pai se chama Maximino Pereira Moraes. Máximo Pereira Moraes. Saiu daqui em 1974 e nunca mais voltou. Eu tive notícias dele em Paraíso do Norte, lá no Tocantins. Em 1981 eu fui para lá, mas não foi possível encontrar meu pai. Me disseram que ele tinha casado com uma senhora dona de muitas terras, muito rica. E depois do Paraíso, ele teria ido para Anápolis, mas eu não tenho certeza. Eu me chamo Sebastiana, somos 8 irmãos, somente eu estou com muitas saudades dele. Somente ela, que está gostando, os outros estão não. Moro no povoado Maria Ferreira, tenho 8 filhos e 15 netos, meu Deus do céu. É uma saudade grande, meu sonho é rever meu pai. Eu não tenho nada dele, nenhuma foto. Eu sou seu ouvinte de muitos anos e gostaria de deixar meu telefone então. Sebastiana Silva. Sebastiana Silva Marques. O telefone é 98, que é o DDD, 982-76-2104. 982-76-2104. Vai que este pai está ouvindo a gente agora, né? O seu Máximo Pereira Moraes, que saiu em 1974 de casa e nunca mais deu notícias. E agora, vamos trazer mais um sucesso com Amado Batista, Sol Vermelho. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Além do horizonte azul, existe um outro horizonte e algo ainda mais além que os meus olhos não veem. Eu fico olhando o pôr do sol, que aumenta mais minha vontade de regressar à minha terra e nunca mais sentir saudade. Sol vermelho, tchau, sol vermelho, tchau, sol vermelho. Sol vermelho, tchau, sol vermelho, tchau, sol vermelho. Eu sei que o sol vermelho vem trazer pra mim algum recado das coisas que eu deixei ficar adormecidas no passado. Olhando o sol vermelho, lembro das tardes tristes que passei, mas mesmo assim me dá saudade dos amigos que deixei. Sol vermelho, tchau. Sol vermelho, tchau. Sol vermelho. Sol vermelho, tchau. Sol vermelho, tchau. Sol vermelho. Sol vermelho. Agora a hora do quebra-galho. Este é o programa do Amado Batista. Edelson Moura vai cantar. Eu hoje quero trazer para vocês a música O Telefone Toca. Vamos ouvir. Amor que não me deu valor e foi embora. Por ela vivo procurando dia e noite, 24 horas. Por ela vivo procurando dia e noite, 24 horas. Pois este grande amor que um dia me deixou, eu sei que vai voltar. É tudo que eu preciso, pois o meu coração não para de chorar. O telefone toca, eu corro pra atender.